nosso conforto de amar, de amar. Se a dor tudo fica mais fácil, seu rosto silencia e faz parar. As flores que me manda são fato do nosso cuidado entregar. Meus beijos sem os seus não daria, os dias chegariam sem paixão. Meu corpo sem o seu uma parte seria o acaso e não sorte. Esta vida.